quem nunca vai vir. Tentei abrir seus olhos enquanto as lágrimas caíam dos meus. Somente um adeus pra mim me deixa seguir em frente. Quero viver melhor intensamente, não quero mais perturbar minha mente. Perdi o busão, perdi a hora, fiz as malas, fui embora pra um lugar bem diferente. Eu apenas quero suportar o fardo, não me lamentar por ter errado. O coração escolhe, mas a razão traz o resultado. Já era esperado, sentimento foi rachado, é um pecado. Amor não se implora, não se joga fora, não se guarda pra outra hora. É aqui, é agora, vivi a sombra, mas vou sair fora. Vou de encontro com uma nova aurora, pode acreditar. Larguei meus planos pra trás, salvei meus manos de paz. Deixei meus panos, meus anos insanos, então vamos. Larguei meus planos pra trás, salvei meus manos de paz. Deixei meus panos, meus anos insanos, então vamos. É um adeus pra mim, é verdade, mas é melhor chegar no fim com dignidade. Não dá pra ajudar quem tá sem vontade, irmão. Se não achar um teto, só pega a tempestade. Então, tento puxar pra fora quem tá no abismo, mas sempre dou o máximo pra quem não dá o mínimo. Jogo fora mesmo, limo, isso é péssimo. Faço que esse sentimento caia do vigésimo. Uma pessoa fria não sobrevive no deserto. Sem amor no coração não existe afeto. Sem manifestação nunca se sabe ao certo. Se pessoa se esconde atrás de um destino incerto. Do vinho pra água a mudança é bem nítida. Como uma safada tentando pagar de tímida. Pare de fingir, de enganar, de mentir pra mim. Vou dessa pra ver melhor, um adeus pra mim. Larguei meus planos pra trás, salvei meus manos de paz. Deixei meus panos, meus anos insanos, então vamos. Larguei meus planos pra trás, salvei meus manos de paz. Deixei meus panos, meus anos insanos, então vamos. Larguei meus planos.